Você é 6141 no solo 52, de pistola direita, time solo 219. Livrando a direita, livrando a direita, solo 219, eu chamei 6141. Controle, boa, é o Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, prossiga. Estamos através de Vera Cruz, 1500-0123, transponder 100 a bordo, procedente de Sirina, 3. Kilo Quebec Serra, confirme destino Salvador? Afirmo. Kilo Quebec Serra, mantenha 5 condições visuais, 1.510, reporte Paripe. Quebec Serra. Solo de Salvador, Chané 6141, livrando a sua escuta. Saque pela Alfa, vai mantendo da Juliette, a Chané 6141. Repate, mantém através do 6213-2025. Mantém 1-0-3-2-1-6. Solo Salvador, gol 9224. Com 1-5-1 na bordo, autonomia de 0256. Alterna com fim de pronto ataque. Aguardando para ingressar no pátio, o gol 9224. 962, vou ir pro Adidael. Vou Adidael, 5962. 3262, 4, controle 0.08. 0.08. Castro 06, Castro 20 anos, Castro 01, Leite boa. Nível 180, sai da árvore. 180, árvore. Gol 9240, chame Recife 125, 1, alterne 13325. 125, 13325, gol 9240. Muito obrigado, chegando está e DJ Alfa no ponto de espera 118.6, gol 9224. Otávio, reporte para ingresso, pista no 7, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, atente para a viatura que está fazendo vistoria no mesmo pátio, pátio 4. Salvador, Rosário 5958, para cá. Autorizado, traga o reporte para cruzamento da pista no 028. Reportar Aço, 98. Tanto 321 no meio, autorizado decolagem pistão no 0, vento no 40 graus, 09 nós. Autorizado decolagem pistão 0, tá 321 no meio. Direto na peste, mas. Juliette, portão 1, Chané 6141, sente. Na 3193, ali mantém pistão no 0. Ali mantém 1 no 0, na 3193. Pronto, era a copa, senhor. É, o nível 360, é, da Eulê da Bridge, decoladão no zero, curva direita. Eu perdi no 16, 1298 controle, 5571 no transponder, gol 1333. 1308, senhor. Controle, tá 3216. 3216, contato radar, vou para nível 330, saída Monfort. Monfort, nível 330 autorizado, tá 3216. Para ingressar na Alfa, chame Solo 219. Chama Solo 219, ele vai cruzar na Alfa. Pode iniciar na Alfa? Beck autorizado, decolagem em pista 17, vento no 40 graus, 09 nós. Iniciando, Cabec. Ou no Fenex? Oito, tá no ingresso na Alfa. Você quer mais? E restrição de 090 graus até 20 milhas, tem que ligar agora na mesma série, mantendo 100 graus na mesma saída. Olha, tinha muito barulho aí, não entendi o que a senhora falou, não. Então, 3193, após a decolagem, o senhor manter a restrição de 090 até 20 milhas devido a uma aeronave da Força Aérea, mantendo 100 na mesma saída. Então vai manter o 090 até 20 milhas do TAN 3193. Então, 3193, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento no 40 graus, 09 nós. Livre decolagem, TAN 3193. Quebec, decolado 58, controle 20 decimal 8. 208. Mas Quebec, agradecendo. Zero, ali mantém pistão no zero. Ali mantém o zero, tá 3805. Controle do São Salvador, Papatango Victor Mike Quebec, com aquele cordialismo, boa tarde. Papatango Victor Mike Quebec, mantenha assim condições visuais, corredor axé. Possibilidade de acender ao 2500, senhor? Confirma intenções? Confirmo. Intenções? Ah, prosseguir DCT Cairives no 2500. Ciente, direto Cairu, 2500, está autorizado. Graças a Deus. Azul 4116, livre LS, reporte estabilizado. Livre LS, chama estabilizado, 4116. O 924 na escuta. Ok, na escuta. Previsão pro 3283, ó. 0 graus 09 nós para cheque, reporte final de 3 milhas da ano 7, que o Quebec Serra. Reporte final de 3 milhas da ano 7, Quebec Serra. 05, autorizado decolagem pistão no 0, vento no 40 graus 09 nós. Da 1-0, o gol 9224, pronto para a linha decolar. Luna 924, o Ciente mantém ponto de espera dona zero. Ciente, Luna 2, 9224. Do LC, a Serra em Deco Índia, prosseguindo para Morro de São Paulo, Sierra 90, Charlie Lima. Acionado 011701 a bordo. 010701 a bordo, direto Sierra November, Charlie Lima, confirme? Afirmativo, senhor. A gente mantém assim condições visuais via corredores Sierra November, Charlie Lima. Vai DCC, só pegando o corredor caixa prego. Afirmativo. Controle, informador 3805, tá? Cordial, boa tarde. 3805, contato radar, subo para nível 340, saída da EL. 340, perfil da EL, 3805. Força Aérea 5962, chame Recife 125, 1 alterne 3325. Azul 6951, 3325, 962, grato. Azul 4116, chame Torre 186. 186, Luan. Torre Salvador, muito boa, Azul 4116, estabilizada no ILS, 1500 pés na final. Azul 4116, que negão no 016, vento no 30 graus no 0 nós. Informo o tráfego Bravo November 2 para baixo, prosseguindo para pouso no 7, 90 e frequência aproximação. Reporte baixado e travado, Azul 4116. Já baixado e travado, 4116. 4116, autorizado pouso pistão no 0, vento no 30 graus, 0 nós mais. Livre pouso na 0, Azul 4116. Torre, o filho Quebec Serra. Esquerda devido uma aeronave agora na final da 90 para pouso na, no momento. Faça 260 pela esquerda e aguarde. Filho Quebec Serra. É, já existiu, obrigado. Autorizado, direto conquista. Direto conquista, grato. Ok, 1924, gente. Descontrole. 1-7, escuta. Cumba 1-7, serviço radar encerrado, 5,6 milhas sudoeste Salvador, mantenha nível de voo 100, chame Ilhéus, frequência 120.1. 1-7, chamando Ilhéus, 120.1, obrigado. Aqui de Mateu 2500, Mike Quebec. Mike Quebec, controle ciente. Passaredo 2262, chame Recife 1260, termo 288. 260-288, Passaredo 2262. TAM 3216, chame Recife 1265, termo 2545. A secundária 2545. 2545, secundário, afirmativo. Boa tarde, 3216. Azul 4116, no solo 06, ele me pisa pela direita, tive solo 12019. É, 219, até mais. Força aérea 5958, sente, mantém o ponto de espera, dona Zero. 251, alterne 3325. Toma de bridge, 1251-3325, TAN 3193, obrigado, uma boa tarde. Boa. Nós não geram nós. Repouso no 7, aqui no Quebec-Serra. Quebec-Serra, informe se há pássaros na final da 97? Com certeza, amigo, é muito. Sente. Faremos táxi, gol 924. O 9224, autorizado decolagem pistão na 0, vento 40 graus, no 0 norte. Autorizado para o gol 9224, na 0 gol 9224. Cinco, nove, cinco, oito, atende para a turbulência do avião da Gol, anima, tem que estar no zero. Acima, três, nove, quatro. Eu já estou falhando, nível 3-0, vento 1-0, saída da Real, vento França. Decolagem 1-0, sobre a direita, estamos para 1-0, vento 1-0, 4 grandes, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, controle, confirma. 1-2-0, autorizado, Galeão 360, saída da Eolida Bridge, decola da 190 com curva direita. E eu tenho Zulu 1-0, aerovia. 5-5-4-6, transponder e 1-2-0-8, controle. Chamaremos 1-3-4. A gente da Juliette vai aguardar qual o portão? Boa tarde, gol 9224. Boa tarde, gol 9224, contato radar, sua para nível 320, direto da EL. 320, direto da EL, gol 9224. Força elétrica 9587, mantenha a posição, aguarde para a decolagem. Salvador, Lima, Papa Mike, 16 milhas afastadas. Prossiga. Papa Mike, prossiga. 16 milhas fora. Será o meu pé, seu destino? Será o destino, meu pé. A gente tem um tráfego, estava indo para Cairu, mas tá mantendo 2.500, para esse tráfego à frente. Cliente, Lima, Papa Mike. Frequência livre. A presente livre, obrigado, bom trabalho, até daqui a pouco. Até. E boa tarde, gol 600, ponte espera. Gol 600 ali, mantém pistão no zero. Zero, mantém, 600. 525, ora, antena 3325, ora. Gol 924 acionado e pronto, táxi 134, a bordo 2 horas e 10, alterna Salvador. Lima 6 horas e 6. Afirmo, 2 e 10. Lima 6 horas e 10, alterna Salvador. Lima 6 horas e 10, alterna Salvador. Lima 6 horas e 10, alterna Salvador. Lima 6 horas e 10, alterna Salvador. Lima 6 horas e 10. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Via Indy Alpha, Fox Vera, torre 18,6, gol 924. Filete, portão 3, visual do 4-6. Salvador, Força Aérea 5958, decolado na reta, perfil de saída da EL. Força Aérea 5958, contato radar, sua para nível 200, saída da EL. Seja para o 200, Força Aérea 5958. Boa tarde, Gol 924, com ponto espera da 10, pronto. Gol 924, mantenha a ponto espera da 10. Mantendo. Gol 600, autorizado a decolagem, pistão 10, vento no 50 graus, 092. Livre decolagem, Gol 600. Salvador, Gol 9222 para o táxi, 189 a bordo, 2 horas e 55 de autonomia alterna com fim. Livre táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, quando pronto, 2386, com 16, Gol 9222. Autorizado para Ilhéus, 5958, grato. Aqui é a Juliette, autorizado ingresso na pistola 7, pode pronto. Controle Salvador Web 5857, Libra 220 para 160. Web 5857, sem identificação, desça para 4 mil pés, ajuste no 095. 4 mil no 095, pode voar na proa de Pelô 5857? Autorizado, Pelô. Muito obrigado, 5857. Feedback acionamento, gol 1333, está na remota 12. Reportar, presta atenção. Taxi 3283, 179 LPOB, 2h10, Altena Recife. 2h4, pode voar a Caju? Sara Sovila 1, 2, 1, 6, 2. Taxi 3283, bom dia. Oscar, quanto erra? Papa Romeo Eco Alfa, Oscar, senhor, identificação, chegada Mari, 050. ITAP para o Eco Alfa Oscar? Mantém a chegada, Eco Alfa Oscar. Manterá, Eco Alfa Oscar. Decolado. Mike, Eco Juliette, enche a guarda para a decolagem. Juliette, após a decolagem, tem condições de curva esquerda de imediato para o cruzamento do campo? Bravo que o uísque, mantenha-se em condições visuais via corredor e se reporte na rotatória. Colagem pista 17, vento 140 graus, 09 mais. Esquife 2085, até 2545. 2085, 2545, obrigado. Boa tarde, meu 9228, 3 mil pés, Nadael Leda. Gol 9228, contato radar, subo para nível 320, saída da Euleda. 320 da Euleda, gol 9220. Esquerda agora, mais tempo que ali. Meca com Juliette, curva esquerda para o cruzamento do campo, reporte de Vanuíche da 1028, Meca com Juliette. Aguarde 3 minutinhos para a decolagem devido a uma aeronave que está prosseguindo com a mesma saída, porém com performance menor. Logo atrás, guarda. Alô, gol na 394 no 111 para pushback funcionamento. Aguarda. Primeiro. Gente, direto Duna para 4000, aguardando 2000, 5857. Pushback acionamento, SAN 3602. SAN 3602, SAN 3602. Livre de manhã para o SAC, seu 3602. Boa noite, senador. Muito boa tarde. Papai Romeu, mais tempo do Leste.